Seu som pesadelo está de volta batendo nas naves. Super suave, tipo pedrada, efeito sonoro causando estragos. Moleque chave, sente o estrago, bato pesado. A misericórdia que vem do meu pai. Trava as tracas, clame a Deus e todo inimigo por terra cai. A fatalidade, vida, maldade, vida do crime é sempre normal. Derrame seu sangue, vem no semblante quem sempre se entrega, perde para o mal. Cenário ilusório, drogas, orgia, grana e muita fama. Distância de Deus, não pega conselho e depois se distrai numa chama. Parece zumbi, sem mentalidade, apenas viajando no mundo real, sobrenatural, vi quanto estão ficando escravo de um calabouço ou no vale das drogas. Vou injetando rimas de cura, esse é um som sonora. Ex-LF, reflexão moral 016, Ribeirão Preto. Aqui, não paga pau, véi. Os graves batem como um trovão, levando a palavra de Cristo à mente. Mano, pare e reflita agora, deixe ele esmagar a serpente. Os metanoia não sabem o que faz, estão tudo perdido. Enquanto você me critica, eu levo a vida quem tá perdido. Aí bandido, escute agora o som que com o evangelho. Eu tô saindo de cena, valeu até mais, eu falo sério. É nóis, velho. Dominando o barato.